Foi, mas pro prazo, controle, Salvador, atendente, não autorizado chegada a Manto. Chama o próximo para descida, altímetro 1-0, você. Passando demais no braço, para o controle. Gol 816, completa o próprio procedimento elétrico 8, torre 1-1-8, próximo 6-2. 18-6, obrigado, boa noite, até a decolagem. Aperto, com força. Obrigado. Vai batendo cima aqui no braço, com força no controle. Filha para o 5 para baixar do entrelado. 816, SAP avistado, pista livre, pouso autorizado, vento 1-1-0 graus, com 5 nós. Choveu há um pouco de minutos atrás, Salvador, possivelmente aqui se fosse molhado um pouco, ok? Gente, 110.5, livre pouso 1-1-0, está considerando a pista molhada, gol 1816. Tem aqui o braço, transporte em pé. Tem aqui o braço, comunicação de controle. Desce ao nível 050. Um 1-8-1-6, solo as 4-6, direita, a minha escuta, prossiga via Alfa, Juliette, portão 05, bem-vindo. Alfa, Juliette, 05, muito obrigado, 1-8-1-6. para Tubatão Golf, Aracaju, nível 190. Duas cópias. Aracaju 90 aprovado, decola 10, curva esquerda, perfil da PUC, Jamo, após direto Aracaju, 5002, transponder, controle 199.8. 190 autorizado para Aracaju, 490, controle 190, PUC, Jamo, após direto Aracaju, 5002, transponder, 199.8, controle, o já ponto para o posicionamento, 04, provável, chama o teste. Bravo Controle. Autorizado direto do ano, além do Bravo, desça até 3 no pé. Alto, 190. Vitória, ponto de piloto, ponto de espera, ajuste 1-0 no 5. Reportará pronto no ponto de espera, tá? Papatano Lima, Kilo Bravo, autorizado a final do procedimento LFX 310, desça para 2-1-6, reporte estabilizado. Bravo, Chico, desça 2-1, reportar estabilizado. Kilo Bravo, já estabilizado, senhor. Vai pegar a transferência para todos. A linha é decolar, 3520, vento 1-0 graus, com 4 nós. Zero, da Clara 04, controle 198, tem um bom voo. 198, obrigado, bom dia, 3520. Caçador no Lemarcelo Branco. Confere, chama agora a torre 1-1-8-3-1-6-12, bom posto. Obrigado, bom. Pelo Bravo. Bravo, bom dia, prossiga. Não se escuta, senhor, tá no localizador, após o marcador externo, lá onde você cai, solicita a base pela direita da pistola 7. Reporte iniciando a mudança de regras para a base 97, Lima, aqui do Bravo. Zero da presença autorizada, direto Aracaju. Direto Aracaju, tá 3520. Seu externo, modifica da presença e gira a base na direita da pistola 97, pela Marcelo Bravo. Gente, autorizado final 97, reporte na final. Estabilizado, Lima, aqui do Bravo. Já abaixou e travou, Lima, aquilo bravo. Autorizado, 1-7, 90 com 4.